Neguinho do pastoreio, acha o meu amor pra mim. Ou corta o seu devaneio com a nega do pichain. Não adianta me olhar feio, não posso viver assim. Minha vida está no meio e parece que está no fim. Se não escrevo e não leio, te transformo em querubim. Meu nego do pastoreio, acha o meu amor pra mim. Meu nego do pastoreio, acha o meu amor pra mim. Se não escrevo e não leio, te transformo.